5-1, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 190 graus com 8 horas. Controle 35, controle 119, decimal 8. 19, 8, bom dia, 6258. 251, 251, contato radar, voz via da El, nível de voo 360, sem instrução. Via da El, 360, sem instrução. Mas autoriza, Prodi, mostra. Autoriza, deixa na 251. Saudou, bom dia, Oceano, é o Oceano 9 Kilo. Canal 6251, voo Ognazi, restrito, nível de voo 340. Presente, Ognazi, restrito 340, 6251. Permitiu. 6251, no suba restrita nível de voo 340, chame Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 30. Bom dia, voo 1229, próximo ponto de espera 528, está pronto o decolar. Voo 1229 da Gol está autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28. Vento 200 graus, 0629. A linha decola, pista 28, voo 1229. Ela é 229 da Gol Decolagem 48, controle 119, decimal 8. 1198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 229. Voo no 229, contato radar, subvia da ONU, nível de voo 360. Passado para o 360, sendo autorizada, foi a bloqueio no Bravo. Afirmativo, correção, bloqueio no Alfa e atenção nível 360. Bloqueio no Bravo, 360, voo no 229. Coluna 229, chame Centro Recife na 251, alternativa 128, do sinal 30. Recife 12830, no 229. 3597, oceano identificação, autorizado chegar e pitch. A presente posição voe pitch após o pitch Ozan, desça e mantenha 4 mil pés altímetro, 0.03. Altímetro padrão 3597. Na 225, identifique, desça e mantenha o nível de voo 050 com a dor no ideal. Aguarde de contato radar. Identificou o plano ideal, né? Para o caso de MA225, contato radar afastado de Salvador, 70 milhas nordeste, reporte no ideal de descida. P597, velocidade indicada. 3.5 traços que procedem na aproximação, 12 horas, 1.5 milhas, um Airbus 319 com 280 de indicada. Autorizado no nível de voo 050, altímetro padrão. 0357, pequeno desvio à esquerda, 0 graus à esquerda, 15 milhas, 15 milhas. após de Juiz por via direita na Pro de Uvança 357. Positivo, direita, Uvança 357. LM 225, redução de velocidade para 250 nós. Redução para 250, LM 225. Esquerda para 200, Chileme a 225, autorizado de juiz, reporte para controle ao térmico. Reportará. Voo 996, senhor na identificação, autorizado via chegada de pit, desse mantém nível de voo 060, altímetro 1013. Patrão, que é meu, que é gato, voo 097, na Pro de Uvan. Azul 4040, ponto espera 28, pronto. 4040, bom dia. Está autorizado a alinhar e decolar a cabeceira 28, o vento 200 graus, 079. Ali decola a cabeceira 28, azul 4040. T597, desce, mantenha 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS e Zulu, pista 28, informe estabilizado. Gente, autorizado da 357-25, você pode estabilizar. Autorizado 2.000 pés para procedimento ILS e Zulu, intenciona ILS aqui. A gente pode, eu sou bem de fazer isso aí, da 357. Autorizado 2.500 pés, informe passando pela Vitor 363. Camarão 363, Primitivo, autorizado para o Odipit, o Xenair 625. Voo 996, autorizado de juiz, reporte para controle ao término. Controle 119.8, obrigado e um bom dia, Azul 4040. Pro senhor também, até a próxima. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, nossa escuta decolou no perfil da Elefano Bravo. Azul 4040, contato radar, subiu mantendo o nível de voo 340 via LFO no Bravo. Subindo 340 via LFO no Bravo, Azul 4040. Chilene 225, desça e mantém a altitude de 3 mil pés, aguardando autorização para final ILS, Zulu Pista 28. ILS mantém 3 mil, mandando Zulu Pista 28, Chilene 225. 225 ainda, você está de juízo? Pequeno juízo, ele já está retornando para a Júpiter, Chilene 363 para o início de procedimento 3597. 3597, torre 1-1895. 1-1895, bom dia, manda para 7537. Sim. Lênia 225, desce e mantenha 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu, informe estabilizado. 2 mil autorizado Zulu, pista 2, 2, 4, 3, estabilizado, deixa Lênia 225. Brau 9972, oficina identificação, autorizado via chegada CARI, desça e mantenha nível de voo 060. Prontinho, Brau 9972, mantenha perfil de chegada. Antônio 90 graus com 99. Resolve, pouso, pista 28, pista 35 no 7. Estabilizado, Xené 6225. Xené 6225, Xené Torre de Controle 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, Xené 6225. Salvador, bom dia, Xené 6225. 6225, bom dia, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Aguardando a autorização, 6225. Na 7 no solo aos 2-0, ligar à esquerda, civil e antes da alta chama o solo e a 219. Leva no final antes da alta 219, da 35 no 7. 205, gente. Agora 080 para 6999. Canal 6225, no solo 123, prossegue via Alfa Juliette, chama o solo 121 do sinal 9. Alfa Juliette, solo 219, chama 6225. Acusando o localizador, justo do altímetro 1093. desce para 2000, chama interceptando o localizador, repita só o ajuste, por favor. Olá, 0-3013, padrão. Ok, padrão, obrigado. Voo 9996. 9 9 1 6.